7 minutos. A história começou quando um garoto esquisito desceu nesse planeta vindo lá do infinito. Cheio de joias, manoplas, tirei sua visão. Se você não usar sua mente, ela vai parar na minha mão. Porque eu era um garoto bom, mas tive que trocar Mustang pelo Lamborghini, a Trixie pede pra acelerar. Segura esse flow que é direto da antiga. Amanhã eu tenho um show, mano, eu sou um Ned Star. No meu nome é de letras, na roupa tem listras. Não toque em mim, nem chega pra lá. Sai fora daqui, que eu quero passar. E mano, eu só quero lucrar 1 milhão, porque sua mãe deixa a família bem. Contando vida, sigo o mundo de flow no rap. É o céu. Esse meu jeito de viver. Eu sei que cê quer. Mano, eu não sigo as leis. Eu sou tipo um rockstar, igual do Flamengo, um rei. E quem me peita num confronto vai falar Pokémon. Acelera, mano, cê sabe que o tempo não espera. Por isso eu continuo correndo. Então o pé na estrada eu vou botar. Que já tá na hora de ir. Tá bem longe daqui. Sonhos pra seguir. Vive hoje no amanhã. Não existe amanhã. Ring ring no meu cellphone. Mas eu não atendi. Longe dessa warzone. Mano, eu transcendi. GT Zombo. Minha carne ele cantou. Parará timbo, parará timbo. Oh, oh, oh. Tô chave, chave, chave. Todos atentos olhando na TV. E a mina sabe, sabe, sabe. Que eu sou rico, eu sou do 7MZ. Não inveja cada passo da minha carreira. Mais rápido que a luz. A milhão. Quero ter a sensação de tirar meus pés do chão. Se eu pudesse voar, eu nunca mais voltaria. Eu vou te procurar. Aoi, aoi, a nossa hora.